do coração. Não há, oh gente, ou não, um ar como esse do sertão. Não há, oh gente, ou não, um ar como esse do sertão. Coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar. Parece até que a alma da lua é que descanta, escondida na garganta desse galo a soluçar. Abraçada a minha terra e dormindo de uma vez, ser enterrado numa grota pequenina, onde a tarde a sururina chora a sua viuvez. Não há, oh gente, oh não, pro ar como esse. Igor, Igor, Zé Felipe, safadão. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Tá tocando paredão, tá tocando paredão, Zé Felipe, Igor, Igor, safadão. Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração, mas calma vida, não chora não. Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida que eu tenho a solução. Igor,